Gostaria do dia acordar, levantar devagar, abrir a janela, deixar o sol entrar, viver muito bem cada segundo, respirar bem fundo, sentir a paz do ar. E a paz para muitos supõe parecer um sonho, mas não me envergonho de tentar alcançar, de tentar encontrar, não parar de pensar em um mundo melhor. E o que quero, que falo, que espero é sobre um mundo melhor, onde as pessoas sejam bem tratadas. Sei que todas coitadas sempre estão cansadas, sempre ser exploradas, e vão, estão indo a caminho da destruição. E sempre toda hora dizendo que é da hora ficar jogando nas drogas, jogar por aí, por aqui, vagão tipo por zumbi, e por aqui. Tem muito cocaína, também tem muita mina, rola muito patifaria, faz esse caminhozinho quando você combina cocaína, bebida e mina. O mundo pode ser bem melhor. Quero ver o mundo melhor, quero ter esperança. Quero ver as crianças sendo apenas crianças, vivendo agora no caminho da escola, bem longe das drogas, sendo apenas crianças. Com direito à saúde, com direito à educação, alimentação, diversão. São direitos conquistados pela Constituição, que bem tudo é em vão. As leis existem, mas são cumpridas, cidade falida na base da mentira, tudo enganação. Porque tudo que eles querem é grana, poder e fama. Não temos valor, apenas sem valor. Aquela cor que é verde da grama e da grana, chegará um dia no futuro, eu lhe juro que tudo, tudo vai mudar, melhorar. Não podemos parar, desistir de lutar. Temos que nos armar pra não nos ferrar. Temos que nos armar de formação, de conscientização. É disso que temos que nos armar, porque o pior inimigo que temos somos nós mesmos e a ignorância. Tudo pode ser bem melhor. Se tratem como irmãos. Espero que um dia todos os homens se tratem como irmãos. Espero que um dia todos os homens se tratem como irmãos. Espero que um dia todos os homens se tratem como irmãos. Há tantas perguntas, há poucas respostas. Muito se dá, não se pede em troca. Estamos juntos nessa jornada e temos uma grande, uma infinita caminhada. A vida como uma estrada tão sinuosa, tão perigosa são. Caminhos a percorrer, tantos atalhos pode ter, eles pode cometer. O homem que é tão inteligente, mas é inconsequente, mas sua própria gente. Animal racional que mata por diversão. Nem conhecemos o planeta que vivemos e hoje já temos uma grande extinção. São queimada, matança e disseminada, só destruição. Tudo pode ser bem melhor.